Pros casais apaixonados, pras mulheres apaixonadas, pros corações apaixonados. Já não te amo, que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir? Minha boca morre de vontade dos seus beijos. Queria esquecer você apenas um momento, mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando digo que deixei de te amar, o meu coração me diz te quero e não tem jeito. O quê? Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar